Yeah, another Machua. What do you want, Machua? Confirm? Confirm, we're on Machua. One Machua, go on, 29. Salvador, Ocean Airman 251, autorizado, alinhar e decolar, Tino Zero, vento, calmo. Alinha e decola na pista 10, 6254. Azul Alfa e Uniforme Bravo, autorizado reboque até o portão 3, reporte ao Kevin. Alfa, Uniforme Bravo. Autorizado até o portão 3, reporte ao Kevin. Decimal 1 na perna, 1, 2, 3, 8. 251, 2, 3, 8, 1, 2, 9. Chame controle 119, 18. 198 com controle, obrigado, pode ser. Muito bom dia, Oceaner 6254, decolado, passa 1.500 metros. Oceaner 6251, contato rolando decolagem, suba via São Bruno, pré-nível de voo 360, passando a 2 mil pés, autorizado, voa na proa de Leda. Entra após 2.000, proa de Leda, e após sobe ao 360, Oceaner 6251. Toro 6251, é possível coordenar para o Edmótica? Guarde. Escuta, 6251. Meia 251, autorizado o Vana Pro de Fubave. Direto Fubave da presente, 6251. Muito obrigado, senhorita. Oceaneia 6251, chame centro Recife, 125 decimal 1, no caso negativo, 123 decimal 8. Recife, 1251, alternando 1232, Oceaneia 6251, bom dia, boa semana. Tchau, pessoal, em Bravo, bom dia. Capito. controle do voo 9776. Vai livrar o nível 240 para 160, centro de informação, Juliette. Voo 9776. Bom dia, sem identificação, desça 4 mil pés na proa de Bonf, para interceptar a chegada a Bonf, ajuste de altímetro 1014. 4 mil, proa de Bonf, 1014, gol 9776. E identificou. 625, Whiskey Juliet, descend 160. Ocean 625, Cocker Dente, descend Flaco Level 05, 05, heading Bonfi. Ultimate setting 1014. Clear flight direct Bonfi position, NTM 050, Ocean 625. Nome 776, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS-XY, pista 10, reporte no custo localizador. 2 mil pés, autorizado para procedimento ILS-XY, pista 10, chama no localizador, gol 9776. localizador, voo 9776. Voo 9776, complexo MTU em 198, decimal 95. Voo 9895, o voo 9776, bom dia. Salvador, voo 9776, IADS, pista 10. Voo 9776, bom dia, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 280 graus, 04 nós. Teve pouso, pista 10, voo 9776. 6225, descent into 2000 feet. Clear the LS X-ray, runway 10, report tabulation across calls. Ultimate setting 1014. Clear, this is clear, descending 2000 feet and clear to Jessup LS X-ray, runway 10. I will call established, ocean 6225. Sete meia, solo aos 21, livre a pista direita, segue táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, gol 9776. Ocean 625.